Tango e Serratango, confirmando, está autorizado pelo centro de China, correção, pelo centro Recife, direto de China. Autorizado, direto de China, e Serratango, Sete, completa a curva direita pro 180, aguarde o último setor para interceptar. 180 à direita, aguarde. Papa Tango Oscar Romeo Golf, passa nível de voo 160 para o 220. Chame centro Recife. Hora 288, alternando 26.0, Papatão Gosta Romeu Golf. Recife 288, 260, Oscar Romeu Golf, boa tarde. Boa tarde. R63-14, muito grato pela colaboração. Completa final do procedimento ILS Extension, na torre 98, decimal meia dúzia. 326, boa tarde. Aguarde coordenação com o controle Nelson. 3367 está agora 25 milhas oeste da posição Duna, correção, oeste do VRT Salvador. Peço uma navegação na prova do VR de Salvador, são 3367. Todo o VR Salvador, são 3367. O 2009 está agora 12 milhas norte da posição Coral, o serviço radar está encerrado. Mantenha nível de voo 180 e chame agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. O 1884, vai cruzando 2000 PR, desceu da saída PUC. 1884, está sob contato, radar suba para o 230. Após 2000 PR, vai direto Jama, após Jama Aracaju. 2000 PR, vai Jama, após Jama Aracaju, vou 1884. E 367, está autorizado de descida para 2000 PR. Ajuste em Salvador 1093. 2003, tá? 3367. Whisky Serratão, quanto possível seu estimado de pouso? Whisky Serratão, estimando pouso ao 2010. Entre. 367 linha redução para aproximação. Lindo, agora o senhor 367. Controle Salvador, Xanair 32, vamos transfere. O Xanair 6321, está sob contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3620, após 2000 pés, é autorizado voar direto Elefa. Ativo 2000 pés, Elefa 6321. Controle Salvador, boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, procede para Undina, via litoral sul, 500 pés, ajuste em Salvador, 1013, confirme tempo total de voo. 15 minutos de voo, Guardião 01, 1013, ajuste, via do litoral, 500 pés, Guardião 01. Guardião 01, confirme, prossegue para sobrevoo em Undina? Pouso no aeroporto de Undina, transporte de autoridade. Guardião 01, reporte visual com local de pouso. Reportará visual com local de pouso, Guardião 01. Controle, Salvador Charme 321, legitimação para 290 para o São Paulo. Muito grato pela sua colaboração e chame a torre 118 decimal 6212. 18612, uma boa tarde. Salvador Charme 321. 321, prossiga para o controle. Gente, transformação para 295, aproximadamente 15 milhas. Gente, para 295 por 15 milhas, para informação, tráfego, posição de 11 horas, 23 milhas, no rumo noroeste. Passando nível de voo 140 para 200, um Mitsubishi Marquês. Sente o mediador 6321. 321, reporte quando em condições de curva à esquerda. Passarei. Oi, Salvador, 3778. 4778, perdão. Zé 632, anda pra gente, que é pra onde ele é? Entendi. Zé 3367, controle. Voo no 884, chame Recife no 2685, alterno no 2545. 2685, alterno no 2545, voo no 884. Tango Whisky Sierra Tango, chame Recife no 288, alterna 126, decimal 0. Mas Recife no 288, alterna 1260, Whisky Sierra Tango, obrigado, boa tarde. 2367, controle. Santana 3367. 3367, suba para 4 mil pés, aguardando penetração. 4 mil, vai. Curva à esquerda. Curva à direita na proa 210. Curva à direita, proa 210, tá 3367. Direita, 210, tá 3367. Suba para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil no 0 no 3. 3367, informo que o limite da proa 210 será 10 milhas. 10 milhas, sim. Channel 6321, chame Centro Recife no 288, alterno no 260. 282-260, Recife, 6320. Guardião 01, não atrapalha o conhecimento do controle no setor frequência livre, pouso a critério. Em 3367, curva à direita para 280. 3367, curva à direita para 280. 280, tá 3367. Confirmando o limite da proa 280, será a radial 270 de Salvador. 270 de Salvador, sim, antes. Vai estar limitado. Está 3367. A918, aciona identificação. Se tiver condições, vai na proa 0620. Zuna, azul, 6918. Controle voa, aciona 6142, na sua escuta. Aciona 6142, está sob contato radar, suba para nível de voo 350. Após 2 mil pés, vem direto Jama, após Jama, Aracaju. Quase 2000 Jama, então voando na proa de Jama, após Jama Aracaju, 6142. 3367, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 3000, comi 3, tá? 3367. Passarelo 2233, mantenha a presente proa, reporta no ideal de descida. Em caso de falha de comunicações, ao cruzar a radial 290 do VR de Salvador, eu assumo a navegação na proa de Duna para completar o final do procedimento e a DSX6. Desça para 3000 pés, ajuste no 013. 3367, desça para 2000 pés, ajuste no 013, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Aguardo 2000 pés, plano 3367. Primeira nave. Só Romeo Golf, prossiga para o controle. Romeo Golf, operação instrumento em Salvador, 1000 com 4000. 1000 pés de teto, 4000 metros de visibilidade. Confirme intenções. Tipo visual especial, o senhor tem condições de prosseguir aeronave de tripulação habilitada a instrumento? Negativo? Gente, confirme que efetuou o plano de voo. Ah, Romeo Golf, acione código 0136, aguardando para prosseguir para Salvador, reporta através de Veracruz. Exato, 3367 para o localizador, curve à direita, proa 060. 060, direito, tá, 3367. Romeo Golf, desça para 1000 pés, prossiga visual especial via corredores, reportando através de Paris. Comando Romeo Golf, agora operação visual em Salvador, está autorizado em comando. Desça para 1000 pés, ajuste no 013, reporta através de Paris. Para informação, aeronave da TAM, agora na posição de 1 hora, 3 milhas, mantendo 2000 pés, interceptando o curso do localizador. Ok, tem um que está descendo para o Romeo 6, o Romeo 6. Romeo 142, vai na prova do Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, grato, senhorita. 1256, controle. 2000 subindo. 256 da Gol, está sob contato radar, suba para o 370. Após 2000 pés, vai direto Jama. Jama 2000, direto Jama, nível 370, Gol 256. Papa Romeu, Golf Controle. Filho de pessoas a bordo. Gente. O filme visual com a aeronave da TAM agora, posição de 1 hora, 3 milhas. Gente. Controle Salvador, passarelo 223 para descida. Passarelo 2233, desça para 4000, ajuste no 013. 4000 no 013. 367 estabilizado. Estabilizado. 3367 completa a final do procedimento ILS-XA, torre 9895. 295. Gente, Romeu Golf reporta através de Parip, tá prosseguindo para o setor da Ciasa. Parip. Passarelo 2233, sem condições de WhatsApp. Passarelo 2233, aguarde. Controle, boa tarde, então 3567, está sob contato radar, suba via saída Arboruna para nível de voo 3620. 3620 via Arboruna. G101, confirme o setor que o senhor vai prosseguir na decolagem. Fica Bem, te informo, a aeronave próxima a... Correção, a aeronave no ILS X-Ray, agora 1 milha do marcador externo. Confirme visual com a aeronave? Firme setor Salvador, Santo Encontro, Guardião 01. Já consegui situar o cabo Guardião 01, informo que não possuo contato radar com o seu tráfego. Verifique modo alfa aí, Charlie, do transponder. Reposta visual com o cabo. Informo agora a aeronave da tampação do marcador externo. Tareiro 2233, curva direita na proa 080, limite ao localizador. Curva 080, limite ao loque, o passareiro 2233. 6142, chame Recife no 2085, alterno no 2545. 2545, 2545. Azul 6918, desça para 2000 pés, justo no 013. Está autorizado a final do procedimento ILS aqui, pistão no 0 de Salvador, reposta estabilizada. Descendo para 2000, reportará estabilizado, 6918. Romeu Golf, confirme se aproximando do setor da SEASA. Afirmativo, agora vou entrar da SEASA. Enche. ...3567, para informação tráfego. Posição de 12 horas, 4-1 milhas, rumo sudoeste, livrando o nível de voo 130 para 4.000 pés, um Alfa Tango 72. Aeronave na escuta do controle de Salvador, azul 6918, passaredo 2233. Eu informo agora a pista em uso 28, o vento de 230 graus com 109. Ativo, pista 28, passaredo 2233. Erro meu Golfo, torre 1895, correção, 118, decimal 6. 18, melhor. 6918, copiou a informação? Afirmativo. Gente, azul 6918, vetoração para prosseguir para a pista 28, curve à direita, proa 100, direita para 100. Vai ser necessário mais 10 milhas para poder curvar à direita, azul 6918, informação bem do meu lado direito. Gente, tem condições de manter a presente proa então? Afirmativo. Tenha presente proa por 20 milhas, até cruzar a radial 350 de Salvador. Desça inicialmente até 4.000 pés, tem condições de parar de descer em 4.000 pés? Afirmativo, é parar de descer em 4.000 pés, mantendo a proa por 20 milhas, azul 69 ou 9. O RNAV X-Ray para 28? O procedimento em uso será o ILS Zulu da pista 28. Zulu da 28. Passaredo 2233, pare descida a nível de voo 060. 060, passaredo 2233. 2233 vai manter a presente proa, o limite será a radial 310 de Salvador. Limite radial 310 de Salvador, passaredo 2233. Salvador, aproxima a ajuste da aeronave. Confirma aeronave? Ajuste da aeronave 91. Azul 2791, stroke identification, fly heading, Alagoinhas position correction, fly pitch position, do you have conditions? Are you able to fly pitch? Wait a minute. about this position. Wait a minute. Azul 2791, maintain the present heading. The runway we use, it's runway 28. The wind is 230 degrees with 9 knots. Maintain the present heading. I will vector you to final. ILS Zulu for runway 28. Copy, let's see, vector to intercept at 28. Control Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga para Salvador. Colocamos a renda terra juntada, agora no litoral, próximo a Itapuã, quando autorizado para Salvador. Mantenha o setor do Parque Metropolitano de Pituaçu e chame agora a Torre 9895 Guardião 01. Eu vou marcar o setor e chamar a Torre 1895 o Guardião 01. 1256, chame Recife, 12685, alterno 1245. O controle Salvador 3437. 1256. 1256, copiou o controle? 2685 e 12445. 1245. 2545, obrigado. Então 3437 está sob contato radar, suba para nível de voo 360. Após 2.000 pés, vai direto a Argo. Nível de voo 360, pro de Argo. Então 3437. Pode confirmar o vento em Salvador para Passaredo? Passaredo, o vento agora 225 graus com média de 9 nós. Não existe a possibilidade de a gente pousar na 10? Eu vou pousar na 10. Nós temos algumas decolagens, agora as decolagens prosseguindo para a pista 28. Ok, mantendo 612 mil. 16918, curva direita para o 090, o limite será 20 milhas na proa. Direita 090, 20 milhas na proa, 6998. 3567, chame Recife, 1288, alterno 1260. Azul 2791, report ready to descend. Center for 2791. Azul 2791, are you able to prepare the chart for runway 28 EPIT arrival? Yeah, just now. It's possible to turn it right direct to EPIT intersection. It's clear, Azul 2791. Roger. Report ready to descend. Right, report. Passaredo 2233, curva direita, proa 095, o limite será 30 milhas na proa. 095, o limite será 30 milhas na proa. Passaredo 233. Salvador, boa tarde, na linha 327, decolou 1.600, perfil da El. Coral no Bravo na escuta, né? Tirar 6327, dá presente, voe direto, Coral, subindo para nível de voo 1.80 sobe, vai voar direto, coral da presente, 6327. Contém Salvador, então 3437, vai apertar desvio direito. 3437, confirme para o ideal. Agora vai manter 310. Confirme por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Gente, reporte ao término, são 3437. Contará, são 3437. Azul 6918, curva direita, proa 105, novo limite 15 milhas na proa. 105, 15 milhas, azul 6918. 437 após desvio, vou direto ao fita. Rádio fita após desvio, 13437. Passarelo 2233, desça para nível de voo 050. 050, passarelo 2233. 69-18, reduz a velocidade 1709. Chame Centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. Centro Recife, 3437. Zoom 69-18, desça para 3000 pés. Ajuste no 013, aguarde o último vetor para o localizador. Acena para 3000, 6998. Atareiro 2223, curve à esquerda para o 095. O limite são 2,5 milhas na proa. 095, limite 2,5 milhas na proa. Passaria do 236. Do Padovana 070, alguma formação à frente aqui? Pisado 070, passarelo 2233, confirme por quantas milhas? 10 milhas. Sim, já passa o término de desvio? Reportará. Prole Salvador, boa tarde, 6227, até coluna, se você. Genéia 6227, achou o controle de Salvador, está sob contato radar, suba para nível de voo 360, suba sem restrição para o 360 da presente, voo direto Leda. 360, livre das restrições, direto Leda, 6227. Meia 9-1-8, desça para 2000 pés, ajuste no 013, aguarde o último vetor para interceptar. Sendo para 2000, 6-9-8. Uma formação a 10 milhas da gente agora. Tem condições de curvar à direita na proa 190? Afirmativo, 190, 6-9-8. 9-8, curva à direita proa 190, aguarde o último vetor para interceptar. Aguardando. Paredo 2233, desça para 4000 pés, ajuste no 013. 4000 pés, 1013 no ajuste. Azul 6918, prosseguindo a descida para 2000 pés, complete curva à direita, proa 230, para interceptar o localizador da pista 28. 230, para interceptar o localizador, azul 6918, descendo para 2000. Paredo 2233, aposte quando em condições para curvar à direita. Quadrado em condições para curvar à direita, passarei do 233. Azul 2791, are you ready to descend? In 2 minutes. Roger, when you're ready to descend, descend to flight level 080. When ready, it's clear, descend to 080, 2791. Passarei do 2233, curve à direita. Proa 105. Direita 105, passarela 2233. Direita 2233, somo que vai seguir tráfego, posição de 1 hora, 14 milhas, no rumo nordeste, passando 2.500 pés para 2.000 pés, o Embraer 190 da Azul. Gente, passarela 2233. Passareiro 2233, desça para 3.000 pés, ajuste 1013, redução de velocidade para 1709. 3.000 pés, 1013, reduzindo passareiro 2233. Channel 6227, para informação, tráfego, posição de 1 hora, 20 milhas, no rumo sudoeste, passando 1070 para 1180, é bus 318 da companhia. Em caso de desvios, execute-os pela esquerda. Ah, gente, é o 63, 6227. Fazer 791, listen, flight level 150082. Azuki 791 is clear now to descend to flight level 050. Clear, continue to 050-91. Siga. Aguarde coordenação com o controle Ilhéus 6327. Passareiro 2233, curve à direita, proa 150, limite ao localizador. Direita 150, limite ao loque, passareiro 2233. Estabilizando Ilhéus, 1698. 1698, completa final do procedimento, torre 1895. 3295, boa. Salvador Azul 6918, boa. Passareiro 2233, desça para 2.000 pés, ajuste 1013. 2.013, passareiro 2233. Quando eu fui a temperatura 2? Frequência da torre 118 decimal 6. 18.6. Pedro 2233, controle. Siga. O senhor está interceptando o localizador? Imagina. Quem está autorizado para interceptar o localizador na proa 215, reporta estabilizado. Reporta estabilizado. Descend to 3000 feet, KNH 1013. Descend to KNH 3000, 2791. KNH 6327, está agora 5,6 milhas, tudo oeste do VOR de Salvador. Serviço radar encerrado, chame o controle Ilhéus na frequência no 20, decimal 1. KNH 6327. Boa tarde. Xeler 6227, chame Santo Recife, 12510, alternando 23, decimal 8. 251-238-6227. Localizador parceria 2233. Paredo 2233, completa final do procedimento, correndo no 8 decimal meia dúzia, 118.62. 118.62, obrigado. Azul 2791, you're going to be number 2 to approach. There is traffic now on position of 1 o'clock, 9 miles on ILS on westbound, maintaining 2,000 feet. You're going to follow this traffic as number 2, descend to 3,000 feet, and reduce your speed to 170 knots. Charlie, Charlie, head to 17091. Able to intercept final via EPIT, then the intersection? Yeah, affirm. So, descend to 2,000 feet, CNH 1013. It's cleared final exit Zulu, approach 1828. Report established on localizer. This is ready to 2,000 and when established, I'll fire back Gazoo 291. Zulu 9540, está sob contato radar, suba para nível de voo 380, quando em condições voe direto Leda. Paciente, vindo a Leda. Azul 2711, prossiga. Azul 2711, como que o procedimento em uso em Salvador ILS Zulu da pista 28, a presença está autorizada para o de IPIT. Azul 2711, aciona identificação e reporta no ideal de descida. Azul 2791 está sob contato radar, 8 milhas nordeste da posição Conde, É passa a medida de descida mantendo a proa de pitch. Azul 271 no controle. Confirma para o 271. Azul 271, está sob contato radar, 7 milhas nordeste, WRD Salvador. Reporta no ideal de descida, mantendo a proa de IPIT. Proa de IPIT, presente, contará no ideal de descida, o 271. Seven line one, establishing localized. Zulu 2791, complete final Zulu, correction final ILS Zulu runway 28 and contact tower frequency 118.6. 118.65. Hi. Salvador, boa tarde, 4778. 4778, está sob contato radar, suba para nível de voo 330. Após 2 mil pés, está autorizado para seguir direto Aron. Gente, após 2 mil pés no Aron, pode coordenar a prova de Aracaju direto? Negativa a prova de Aracaju, a pista em uso é a 28. As aeronaves que prosseguem para o setor norte de Salvador vêm justamente pelo setor de Aracaju. Mantenha o PC da saída Aron e após Aron, Aracaju. Gente, tá 4778. Voando Aron, 9540, chama em Recife, no 2510, alterna no 23, decimal 8. azul 2711 para a descida. Azul 2711, desça para 4000 pés, ajuste, aguarde, correção, ajuste no 013. Descendo para 4000, 1003 no ajuste, 2711. Controle Salvador, voo chama 6355. Chinem 6355, está sob contato radar, suba para nível de voo 360, da presente direto Leda. Comando Leda, da presente, 6355, nível 360. Quatro sete sete oito, chame Recife 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-5-2-5-4-5-7-7-8, obrigado. R 6355, efetuou um desvio. Afirmativo, levemente à direita, informações pesadas. Afirma por quantas milhas? Já retornando, senhores, 6355. Senhora, voar Motiva? Negativo Motiva, temos aeronaves em aproximação pelo setor sul-oeste da terminal. Mantém inicialmente para o de Leda, outra correção, o Xenia 6355. Afirmativo, segue perfil, 6355. Prolegou 1097. 097 está sob contato radar, se para nível de voo 3600, após 2000 pés, vai direto a Elefa. É, está executando a saída Elefon Alpha. A saída, já estamos na proa de Elefa, voo 1097. Gente, então prossiga na proa de Elefa, suba sem restrição para o 360. 360, quando possível, solicito 380, voo 1097. Gente, mantenha a subida para nível de voo 360, aguarde nível de voo 380, coordenação pelo nível final 380, com o Centro Recife. Ok, aguardando voo 1097, obrigado. 097, Suburbantene, nível de voo 380, autorizado pelo Centro Recife, como nível final. Muito obrigado, 380, voo 1097. Controle, boa tarde, 3155. 3155 está sob contato radar. Tuba, tuba restrita a nível de voo 100 na saída São Bruno.